escrevi o teu nome na areia, nas argentes areias do mar. Veio a vaga e o teu nome querido apagou sem vestígios deixar. Escrevi o teu nome no céu, entre os astros com a tinta do luar. Veio o vento e o teu nome querido apagou sem vestígios deixar. Escrevi o teu nome em rondóis, versejando com rimas sem par. Veio o tempo e o teu nome querido apagou sem vestígios deixar. Escrevi o teu nome em meu peito, onde em pé veio a dor e o teu nome querido não pude sequer apagar.